O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Bora que eu sou do Robin! E o Thiago Farias hoje, participação especial. O DJ que contagia por onde passa. O DJ que contagia por onde passa. DJ Thiago Farias. O DJ considerado e mais querido do Pará. Aqui. Bora começar! All you people in the house, get up and scream and shout. Say 1, 2, 3, já! DJ Thiago. DJ Thiago Farias. Mega Robson. Para as equipes e os fã clubes, já estão em peso. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa. Já! Wagner Produções, já registrando tudo! Bora pra Sibirã! A equipe acelera. Jadeço, Rafael, Ricardo Vinci, o Leozinho, a Anitta, a Lênia, a Marcela. Tá todo mundo com a gente, obrigado. Tá todo mundo em peso. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Bora, Diego. Pra começar, na moral, na moral, na moral, vai. Hoje ele tá no berço, olha a cúpula do rock. Tá todo mundo em peso, valeu! E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. E bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bora lá, Cissales! Lá no Promoter, o cara que patrocina o Wagner Produções. Pra cima, garoto! Mais uma, tá? É o DJ Eric. E dona, vai! Alexandre, os mega desligaram com a gente, obrigado! Vitinho, Juninho, Paulina, todo mundo com a gente, obrigado, galera! Olha o Eliseu! DJ Bruno, galera do Mega da Visão! Joga pra cima! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Vargas, Pergosta com a gente também. A nova era espetacular. Espetacular. O melhor avisou. Thiago Ney, Bruno, toda a rapaziada. Eita, desgraçado, bora pra cima, chefinho. Tá todo mundo em peso. Mas eu vou gemendo. E amiga Raquelzinho, obrigado, Raquel. Obrigado pelo apoio, minha filha, tamo junto. Ó, lembrando vocês que amanhã, ou seja, hoje, no domingão, acontece a festa dos Esperantes aí no Cordeiro, galera. Vai ter bingo grátis. Thiago Farias vai estar por lá, hein. Vogra Júnior, e aí, Léo, bora, Rony. Eu sou puta, empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Quanto mais eu vou gemendo, novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, Alexandre Mega desviado, Vega já seguindo, Samara, o capeta. DJ Jefinho, o vídeo no show, galera do Parque União. DJ Thiago Faria. Opa! E o barulho som dessa feita aqui no sítio do Niele. Cerveja 50 centavos a festa toda. É pra sair muito doido. Um, dois e... Joga pra cima, joga pra cima. Ante o trinja. Põe o capacete, põe o capacete. Quando o Thiago Farias andava a pé, elas não queriam não. Agora que ele tem uma moto, elas sentam, te abraçam. Vai, vai! Empina o rabetão, empina o rabetão. Vamos, Iago do Pop! Empina o rabetão. Aqui pra gente, obrigado, 7 anos, tamo junto! Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Põe o capacete, sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Apaixona. Acelera tudo! Acelera! Acelera! DJ Thiago Farias. Explode o bagulho. Juan e o Bichinho, os primos da Pedro, está todo mundo aqui no Robin, obrigado. Levanta a mão quem tá afim de rock doido. Levanta a mão quem tá afim de rock doido. Gerente Marquinho, da BJ Esporte, o César Fortaleza. O Manoel da equipe tá certo aqui com vocês, obrigado. Engatilhou DJ, então pode estourar. Vai! Que a pressão vai começar. Pode no Fábio Longo. Tá todo mundo janela, obrigado, menino. Bora, Juninho. E aí, Diego, high-tech. DJ Ney, revolução. Thiago Farias tá na área. O show que contagia. Pode copiar aqui, esse DJ arrepia. É pressão. Fortíssimo, Jefferson Gomes. Tá tocando o Extremo Esportes. E aí, Alassi Salles. Hoje o rock tá. Melhor divulgador de coração daqui, gostinho. Obrigado, menino. Criado bruto, ninguém fica parado. O bagulho doido. Big Light, japonês, o Barreiro, Brinca e Alessandra também da Gostinho, obrigado! Toma na batida, vai doidando! É o Robin no sítio! Vai começar! Tá de seguidores do Thiago Farias, hein? Bora, Kleber! Deixa na batida, vai deixando na batida. Deixa na batida. 5, 4, 3, 2, 1, já. O Thiago tá tocando. Olha o que a galera fala quando o Thiago tá tocando. Vai, vai. Galera fala. Ele é foda. Passando Henrique, obrigado a você. Pirata Hi-Fi. Tá por ali também, obrigado, menino. E aí, Lobo. Pra cima, garoto. Ele é considerado. Salve a Manu por ali também. Tamo junto, misturado. Obrigado a vocês aí. Meu parceiro Índio. Pra ninguém pode copiar esse DJ. Elton Impregnado também. Jabuti. O Elton. Galera fala. Explosão do comandante Jonathan. Dos super meninos do pop. E aí, Nanã? Galera fala. Timóteo. O Mailon, o Matheus Gomes, Jefferson Gomes e a família tira que ser nós. 3, 2, 1, go! Esse é o novo Mega Robson. Os Mega Danadinhos! O Poró e o Cássio, tô nem vendo os Mega Janadinho. Já! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai, vai! É bandido pra caralho e a novinha. Os primos da farra tá todo mundo aqui. Thiago Farias tá tocando e as novinhas tô na fita. Eu tô no rock doido só caçando periquita. Só caçando periquita, só caçando. Galera do Mega da Missão, vai, Bruninho! Periquita, só caçando periquita. Sempre tem aquela amiga bandida. Vem falar que nós não presta e pegar no outro dia. Vem falar que nós não presta e pegar no outro dia. Então divide a minha piroca, passa melhor. Vários menor. Divide a minha piroca. Olha a cúpula do rock também tá aqui na frente, valeu! João, Minutinho, a todo mundo, obrigado, menino! Os seguidores do Thiago Farias aqui misturado com a gente, valeu! Toma, vai! E joga pra cima! O novo Mega Robson. Deixa na batida, deixa na batida, bate, Iago vai detona. Deixa na batida, bate, Iago vai detona, detona, detona. É o Mega Robson. Dali pra cima, dali pra cima, dali pra cima. Ai, ai, já! Evoluiu, ritmo agressivo, cê de cima tá fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. DJ Thiago Faria. Quer ver o queijo, vem com os outros pra mexer. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. Bora, Luan! Pode começar a descer. Pode começar a descer. E aí um dia você aparecer. A para desse jeito! De todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Tirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. E o quê? Verdade, eu me machuquei. O que eu falei? O que eu falei? Escutei a verdade, como me machuquei. Já fez o aniversário do DJ Vitinho Show. O Thiago do Bagre entrou também, bora Vitinho. Quem sabe um dia eu faço uma canção. E o quê? Durinho que a pressão vai começar. Forte por não ter você aqui. Vai, vai! Uma melodia que traz você pra mim. E o quê? Como em sonhos que eu tenho com você. Do ré ou mi, a nota não sei dizer. Que represente a força. Quem sabe vai cantar assim pra mim? Se você achar essa canção que me leve a... Bora lá, se sai pra cima, garoto, você é Camila. Te peço, cuide-me. Tá todo mundo doidando o cabeção de mim. E não deixe eu fugir. Um, dois, um, two, three, já. Ai, meninas, Perguaça, Larissa, Nilma, Adelma e a Musa aqui com a gente, obrigado a vocês. Tá todo mundo aqui, valeu! Thiago Farias. E é o Robbie! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Passando Guga, e essa primeira dama, e aí Laísa tá aqui com a gente, obrigado! Bora aí, João André, que me rola o compressor. Rafa Fernandes. Digo mentira, eu quero conhecer e saber desde um pouco. Agora DJ Thiago Farias. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Tô buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Dani Costa por aqui também, bora Dani. Piu Piu. Eu estou morrendo com vontade. Bora Diego Hightech. Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Aqui no Tapanã! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Vou cantar melhor pra mim, vai! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Bora, gata! Agora todos os dedos. E aliada, assusta também, tamo junto! Entreguei a minha vida. Moranguete! Só quis brincar com meu coração. DJ Thiago Farias. Bora, Glauci! Em breve eu que vou rir da sua cara. Todo mundo vai cantar pra mim! Você chorar me pedindo perdão. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. E o bagulho doido no sítio Daniele é o Mega Robson. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Vai, vai, vai, vai, vai. O que tá tocando? Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Boré que comeu a minha tcheca. Gabriel do Boré. Já! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Bora, Juan. Juanzinho, tá aqui comigo. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo vai batendo na palminha. Batendo na palminha, batendo na palminha, já. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a tua chave e mete ficha. Pega a tua chave e mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Um, dois, três, já! Eu tô gostando de uma prostituta. Que bonito, hein? Bora, Lobo, e aí, pirata? Aí todo mundo acaba lá para o sítio do Daniel. Bora, Dona Júlia. Olha a Aninha por aqui também. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS nem comando, vai mandar pra todas. Bora lá, se pra cima, Boninho. Vai entrar na mente dela. Bora que é o Robin. Esse é o novo Mega Robson. Vai ver, não vai ver o carro, eu creio. Tá basal, te famexe, te famexe, te famexe, te famexe, te famexe. Toma, toma, toma. Joga pra cima, vai doidando, vai doidando. Bora liberar. Põe a mãozinha pra cima e grita. Oh, hey. Sacode o tapanã. Pera, pera, pera, que eu quero ouvir mais alto. Vai. Ei, Thiago Farias. Ei, Thiago. E tu quer, minha filha? Fala pra mim, vai. Ei, Thiago Farias. Ei, Thiago Farias. E aí? Faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando. Chamando de amor, de amor, chamando de amor, de amor. Mais pólvora! Joga esse bracinho, vai doidando, vai doidando. Joga esse bracinho, vai doidando, vai doidando. Bota pra cima! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos... Parceiro Marcelo também dá por ali, um abraço pra você, menino. Eu não vou suíte. E aí, pelado! Pro balinho da garota. Só vocês, hein? Te vejo no bar e já chego zarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu te nossa proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Hoje no Fábio Louco, já tá aqui substituto também, o Fábio e a Luana, pode crer. Vamos pra tá todo mundo no Robinson, valeu! Tá tudo bom! Fica de mim, cabelinho na régua, olhou pra mim. Dia 25 de dezembro, a do promotor confirmando aí, DJ Thiago Farias, no primeiro esquenta do bloco da Alice Sem Freio, vai ser o bicho! Toma, toma, toma, vai tomando, vai tomando já! Da pena, sempre lutado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e de merda. E aí? Eu vou pro baile da garota. Te vejo no baile, já chego zarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu, te nossa proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Solteiro, bota o bracinho pra cima aí! Bota tudo pra doidão! Mega! Robinson! E vai descendo! E vai descendo já! Já tem o Fábio F10 detonando no Robin. Os DJs oficiais. Espaço imenso tá aqui com vocês hoje fazendo esse passo especial. Pode crer, Robin. O Robin na parada. E o gay? DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Só vocês agora vão falar bem alto pra mim, vai! Tu vai fuder no céu, piranha. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu. Jabuti, bora, Jabuti, explosão, tá aqui com a gente. O céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E vai descendo até no chão, e desce até no chão, e desce até no chão. Já já tem um Fábio, detona, detona, detona. Um, dois, três, vai, vai. E agora? Sucesso total para o sonho, Robin. Cerveja 50 centavos a festa toda. Bora só, bora, mano. Chama que ela vem. Vai, vai. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Atenção, garçom, dá um chega aqui atrás. A cúpula do rock, nanando os raibianos, todo mundo com a gente. Olha, daqui a pouco lá nos vão falar, viu? Ela tá toda gostosa. Vamos pra lá, vamos pra lá. Toda siliconada do jeito que o bonde. Vem, Jefinho, bora pra cima, Jefinho. Siliconada do jeito que o Caixa Pantera, Juninho, Subertece, todo mundo com a gente. Obrigado, Bonino. Ai, garçada. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra... Vai, vai! Escuta. Qual vai, escuta. Qual vai entrar na pista? Só pra que você vai! Qual vai, escuta. Qual vai entrar na pista? Bora, César! Galera, Fortaleza, que dá certo, tá todo mundo com a gente. Obrigado, Maninho, tamo junto. Bora, bichinho. Olha a galera do Parque União, tá aqui presente com a gente, obrigado. E a bunda dela bate, bate. Bora, Eliseu, super tese, Eliseu. Bate. Marila e a Dani Costa por aqui. E a bunda dela bate, bate. bate, bate, bate, bate. E aí, passa a bola pro DJ Fábio. E o Thiago Faria vai se apresentar lá pro Sideral, gente. E vai começar o combate. Lá na toca do Louro no Sideral. E depois de lá, direto pro Baduzinho, até de manhã. E aí? Vai, acompanha o cara. É o Rob. É o Rob. É o Rob. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. E aí? Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate tudo, bate tudo. E ela me chamou e falou que gostou e quer. Eu falei calma. Ligeirão, vem agora, Marinã. Vou deixar eu respirar. Vai, vai, vai, vai. Ela sentou e gostou. E ela? E ela? Bolo com Zé Firme e shampoo. Alô, Cetose, né, Farias? No nosso agora. Vai botar pra TF, tô sabendo. Tô te falando. Vai no caqueado, Thiago. Olha o caqueado do Rob, vai! Caqueado bruto! Oi, senta, senta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, quieta, senta, vai. Senta, doida! Quebra, quebra, quebra. Já! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Olha a Samila também, bora ali, bora a Samila! Tá no circuito! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Olha, Xande Bega Gigiado! Chama ela, pô! Deixa seguir, Samara, o capeta! DJ Jefinho, DJ Vitinho Show! Galera do Parque União, todo mundo do Tapanão presente com a gente, obrigado! Bora, Bruna, galera do Mega da Visson! Tiver tudo ok, Fábio! Só dá um toque, bebê! Fábio, ó, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima aí. Quem é do Tapanã, dá um grito. Satisfação, gente, obrigado. Obrigado, Irã, obrigado, Fábio, Jefferson, representante, toda a galera que faz aí o Sozão do Hobby. Galera do Mauro Som também, portanto, vou passar a bola pro Fábio. E vou me resigir agora lá pro Sideral na Toca do Louro. Fábio! Opa! Mete ficha, meu filho, não alivia, maninho. Você agora é espetacular.